músicas inesquecíveis. Estamos apresentando Encontro Central. Don't

as canções imortais. Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. In destiny,

músicas inesquecíveis. Fábio Pérez apresenta Encontro Central.

Encontro Central. O coração batendo mais forte. Estamos apresentando Encontro Central. Oh, he ain't heavy. He's my brother. So long, long road. From which there is no return. While we're on the way to there, why not share? Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Yo, Bill, tell me what's up.

Encontro Central, o coração batendo mais forte. Can't live without you.